Mas um guerreiro real se apresenta. Chega mais e zica. Do A para o L, para o B, para o I, para o S, para o T, para o E. Decidiu aí, nego? E vira a volta a máfia na área, hein? Isso mesmo, rapaz. Religare, lá do sul, negão. Um guerreiro não se perde, por isso eu tô aqui. Fui chamado pra batalha e não vou desistir. Mentiras tentam desviar meu objetivo, mas eu conheço bem o meu inimigo. Tentações, simulações, corrupções, coisas fáceis demais. Atrai os corações dos fracos, o meu não. Eu tô legal, só preciso de Cristo pra chegar até o final. Mas no caminho tem muita pedra pra tirar, sem falar nos bicos que só quer me atrasar. Mas eu não tô aqui pra ver quem pode mais. Se fosse assim, eu já tinha voltado atrás. Minha cabeça eu mantenho no lugar. Não deixe o inimigo chegar pra me zoar. O meu amor por Deus vai bem mais além. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. Quem segue a palavra se dá bem em qualquer lugar. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. Quem segue a palavra se dá bem. Por toda a vida eu sei que tenho uma missão, nego. Cada lição aprendo. Que está sem Cristo é só lamento, um irmão a menos. Antes eu era um malandrão, sempre pronto pra treta, mas escolhi a salvação ao invés da ponto 40. Essa é a luta da vida, o inimigo só esquera, só muvuca atiça. Por outro lado eu tenho o rei dos reis no comando, só no amparo contra a insensatez dos mundanos. Deus tem um plano e eu não posso falhar. O Zé Povinho embaça mesmo, cresce o zóio, rapaz. Mas pura calma, nós estamos em busca da pura alma. O passado se foi, eu não sinto nenhuma falta. Conheço bem esse jogo e sei bem o que os imundos querem. Quer me encontrar? Vai pra rua e não no Google Maps. Revira a volta, mafioso e o arrebatador. Na luta da vida não tenho inimigo, tô na paz do Senhor. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. Quem segue a palavra se dá bem em qualquer lugar. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. A palavra se dá bem em qualquer lugar. O meu espaço sou o que faço na paz. Eu tô ligado que proceder nunca é demais. Minha atitude convence a quem precisa. Não sou daqueles que muda o ponto de vista. Convicção de que lado tô não vou mudar. Quem me chamou confia em mim, eu vou lutar. Mas se no meio dessa batalha eu fraquejar, em meu favor eu sei que meu Jesus virá. Poder do alto renova as minhas forças. Cê vai me ver de pé, pronto pra outra. E antes que o galo cante, eu clamarei seu nome. Direto das ruas, através do microfone. No palco, no CD, no rádio e na TV. Meu verso tem poder pra ajudar você. Não é magia, mas cura os doentes. Esse é o poder de Deus, onipotente. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. Quem segue a palavra se dá bem em qualquer lugar. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. Quem segue a palavra se dá bem em qualquer lugar. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. Quem segue a palavra se dá bem em qualquer lugar. Na luta da vida eu não posso parar. Eu sei pra onde vou e onde vou chegar. Eu faço a minha parte pra poder te ajudar. Quem segue a palavra se dá bem em qualquer lugar.